Bom dia, tá 360. 301, autorizado ali em decola, pista no 0, vento no 70 graus, 089. Ali decola não no 0, tá 360. Confirma, a mensagem foi pro 3601. 60, bom dia, mude o código para 5031. 5031, tá, 3601. Venejo 360 via Dael. 360 via Dael, tá, 3601. bom dia, Oceané 6251. É, por favor, a saída prevista para Guarulhos pela os informes do Luno Zero. Dael Leda Motiva. Bom dia, obrigado, Dael Leda Motiva. No Chame Centro Recife, na frequência no 3325, alternativa 33.95. Copiou alternativa 13395, qual é a primária? 33.25. 3325, 13395, copiou 3601. 9982, Salvador. Sente, guardando o Covax, o Movimento. Aguarda Covax, pude confirmar a radial ideal disso aí. Sente, guardando. November Sol, corrigindo Toy. Confirma novamente a radial e dados aí. Aqui November, sente autorizado de ser 9 Kilo Charlie. Rota conforme o plano, nível 105, correto disponível, decola a pista no 7, curva direita, corredor axé, restrito no meu pé, estou fora da barra, controle 120.8, aciona 5043. Zé Borda, Zé Cusinova, vai confirmar a autonomia? Recordo Z30, meia dúzia, autorizado adicionar, reposta do táxi, confirma a autonomia, Cusinova, ou confirmando a alternada? Descobriu o alternativo? Táxi, porta para ingresso no 7, é que se mover. autorizado, ingresso, a porta alinhada e pronto no 7. São Mike Yankee Alpha, estamos na 13 remota, solicitando autorização de reboque para a posição 11. Sul Novembro, autorizado a colapso no 7, retorno 70 graus 099. Solicitando autorização de reboque para a posição 11. Gente, o Mike Yankee Alpha, por intenções, confirme intenções. Mas não é isso, Rafa. Confirme intenções, o Mike Yankee Alpha. É o Sam, Mike Yankee Alpha, estamos na posição 13 remota. Gente, 13 do Pat 1, não solicita 11 do Pat 1, não confirme. Positivo, senhora. Está autorizado, reforça o Mike Yankee Alpha. Ok, senhora. Novembro, decolado 07, retorno 2018. 208, Nova York. Novembro, bom dia, mantenha o meu pé no corredor chefe. Mantenha o meu pé no chefe, Cruzulo Novembro está autorizado a sessão para 105, direto destino, assim que possível, estimado para pouso. Afirmativo, atendendo 105, direto destino, está estimando, senhorita, para São Estante. Estimando para 0915. 09195, copiado. 6251, Centro Foxtrot, bom dia. Autorização nível 340 Guarulhos, pela informe do Luno 0. Oceania 251, bom dia, sou autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pistola 0, curva direita, saída da El, Leta, Mótima. Via pistola 1-0, toma controle Salvador, Pera 1, 20, decima 8, transponder 5-0, 5-2. Chané 6251, autorizado 360 Guarulhos, pela uniforme do 1-0 até Taubaté. Decola pistola 0 da El, Leta, Mótima, controle 1-208, transponder 5-0, 5-2, está na posição número 5. Oceania 6251, o planejamento está correto, são pronto o pushback também. Chamará pushback, acionamento. Mike Yankee Alpha, Ponte 11, informando o tempo do reboque. está em questionamento, Lúcia, né, 6621 no link. Rogério 6251, está autorizado, sempre pronto para o tarde. Camarada, pronto, tá, 161 agora, 4h48, alterna Galeão. Fico 1, está autorizado táxi, parte 1, táxi 3, Índia. Ajuste no 0, chame torre 1895, ajuste no 020. E a Índia, no ponto 0, a torre 1895, confie 6251. Solo bom dia, Sam. Mike Yankee India, na ponte número 2. Prossiga, Mike Yankee India. Solicita autorização de reboque da ponte 2 para remota 1-3, já contactado com a Infraero. O Mike Yankee India, está autorizado. Reposta térmica. Não, no 0625. Xané 6251, decola 232, controle 1208. Controle 208, 6251. Controle, Xané, controle Salvador, Xané 6251, decolou o perfil da El. Xané 6251, bom dia, contato radar, se mantém ao nível de 360 via saída da EL. Via da EL, 6251, sobe 360. Alô, Salvador, muito bom dia. Prossiga. Alô, só foi um teste de áudio grátis. Salvo, Salvador, muito bom dia. Avianca, Oscar November Zulu. Negativo, prossegue. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal no pinga de número 5. Do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1, autorizado, autorizado. Já do reportarista. Tá? Controle 6251, solicita Motiva. Controle Salvador, Oceano 6251. É 6251, autorizado, vá Motiva. Direto Motiva, 6251. Portan 3171, confirmação Matiz, autorização Guarulhos. Três 171, autorizado Guarulhos, via Pesolu 1-0 até Taubaté, nível 320. Na cola da pista 1-0, curva direita, saída da AEL, Leda, Motiva. Transponda 5057, controle 1208. 320, autorizado, Pesolu 1-0, Taubaté, temporada 1-0, Tael, Leda, Motiva. 5057208. Atitã 3171, chama para o SPEC acionamento. Excelente. Solo Salvador, Azul Alfa Yankee Tango. Prossiga. Yankee Tango, pátio 3, solicita autorização de reboque para o pátio principal, finger de número 3. Sente, autorizado. Autorizado, Azul até o finger número 3. Tango. Pega acionamento, TAN 3171, tá no 06. 171, autorizado, pushback acionamento, chama para o TAC. Ciente, 3171. Azul, alfa, gente, não, chama para ingresso no pátio 1, autorizado até a saída do pátio 3. Tango, ciente. Salve, Avianca, Oscar Alves do Lou. Solicitando autorização para adentrar o pátio número. O pátio principal, que é o Figueiredo número 5. Está autorizado, até o gate 5 autorizado. Tudo ok. Zona 33, decimal 25, ao 95. Bom, 6251. 6251, no chame centro Recife. Zona 33, decimal 25, alternativa 33, decimal 95. Recife 3325, alterna 3395. Mike Yankee, Índia, parqueado na posição número 13. Bom dia, obrigado.